5219, a linha e decola de imediato, sem parar? Gente, então mantenha o ponto de espera da Quebec. Salvador, 3415. 5415, prossiga. Autorizado a saída coral? 5415, eu coordenei com controle, foi autorizado a saída coral, mantenha a curva pela direita. Decolagem pistão 1-0, cortês. Gente, decola então da 1-0 com curva direita, saída coral, 3415, obrigado. 5415, repórter, pronto para puxar, sonar. Mostrar o 3415. Estado 2105, mantém condições voais, nível 085, chama o centro Recife 128, decimal 8. Autorizado Salvador para Galeão via Eupesulo 1-0 após SMAP, após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível 360, decola da pista 1-0 após primeira curva direita, saída da Eleda, após bridge, controle de frequência no 20.8, aciona transponder 5527. Não foi copiada a mensagem? Afirmo, isso é praticável, prevejo forte em Alagoinha. Já temos aeronave, ó, na posição pelo, duas aeronaves que possuem para na posição pelo, uma no nível centro, uma no nível 1, no fundo 0. Se quiser prosseguir, desça para o nível 1, 2-0, orto na posição bom. Passinão 4206. 4206, já avistado, tem livre pouso no 7, variável com 5 nós. Gato, livre pouso. Dando código transponder 5427, Papa Romeu Quilo, Serra Lima. Papa Romeu Quilo, Serra Lima. Entra, ajusta a navegação e ingresso nos corredores visuais. Altímetro 1019. Pista liberada, variável com 5 nós, a linha decola pista 1-0. Vem pro outro lado. Decola estabilizada, 3190. Machado. Ah. 0, decola pista 1-0, após primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Transponder 5512, controle de frequência no 20.8. Obrigado. Isso é previsto, 5-8, 3-0, intervalo da 10, sobre a esquerda, para o Caju, Pucca Caju, 5512. Qual confirma a frequência do quadrante? Controle de frequência 120.8, confirme nível autorizado? 3-9, foi? Cotejamento correto, voo 1856, reporte pronto para puxar, senhor. Salvador, porque 5-4 na 5 pronto para o primeiro estacionamento, no pátio número 3. Um aeronave prosseguindo para aproximação e 3 em ordem. Ok, então, prosseguindo na descida, com o descida para. Autorizado a descida para o nível 1-2-0. Terra, torre de ponto. Objeto 6720, autorizado descida para 3 em pés, altímetro 1019. 3 em pés, 0 em 9, 7 em 0 em 0. Linhar e manter. IP 5219, LR, mantendo 7. 4206, solo aos 37, esquerda 1219. Esquerda 219, graças. Flight level 370, takeoff runway 10, after turn left, Pucca departure, Caju transition, squawk 5535. Salvador approach frequency 120.8. This is Lisbon, Brazilu 10, flight level 370, departure runway 10, after left turn, Pucca departure, Caju transition. 5535 on the clock, 120.8, Air Portugal 022, correction, Pucca departure, Zipar transition. Ok, Pucca departure, Zipar transition, Air Portugal 022. Air Portugal 022, read back, correct, report ready to push and set up. We are now ready for push and set up, Air Portugal 022. Air Portugal 022, approve startup and push. Ok, clear for push and start, we will call you for that. Because due to just a little bit correction, there is another aircraft behind of you. Just a minute, please. Ok, we are holding position, waiting for the clearance. Azul 4206 na escuta? 4206 na escuta. Firma ativo, livrou 17, push. Parque em frente, contorno terminal, até o portão 01 no pátio principal. Contorno 01, está perfeito aí. A 0 limitado pelo Lock, gol no 601. É, autorizado descida para 3, eu faço o gol no 601. Confirme. Salvador, passageiro 2231. Confirme, meia dúzia de mil pro gol 601. 3, eu faço. Ah, pois sim, 3 mil. Objeto 6720, desça para 2 mil pés, altímetro 1019. Quando tiver condições de prosseguir para a final do procedimento PLS X-Way, enquanto será, receberá o último retorno. É, recebi 2 mil pés, comissionado, 6720, aguardando o diretor. Salvador, passageiro 2231. Aguarde, gol no 755, contato radar na decolagem, para nível 360 na saída da EL, após medo direto bridge. 360, da EL, leader bridge no 755. Passarei 2231 no controle de Salvador, sendo identificação, desça para o nível 130 na chegada MAR. Identity descendo para 130 da MAR, passarei 2231. Webjet 6720, para o localizador, curva à esquerda, proa 080, reporte estabilizado. Autorizado para o procedimento elétrico. Esquerda 080, reporte estabilizado no check 20. Controle, boa tarde, gol no 925. Gol no 925, aguarde. Gol 1612, abandona a ordem na proa 360. Gol no 12, mantendo o nível 050. Proa 360, mantendo 050 no 12. Limite Vanessa Pro por 15 milhas, gol 1612. Check, limite 1612. Chaneve 143, é autorizado nível 0620. 060 de esquerda, mantendo a Pro, de bom filme, 143. Aguarde. Objeto 6720 completa a curva pela esquerda para o 075. Esquerda 075, limite localizador 6720. Gol no 601, reduz a velocidade 1709. Positivo, reduzindo 170 nós. Apenas confirmando, nessa proa a gente vai interceptar o localizador, senhor? Negativo, vai passar o localizador, o gol 1601 e vai completar a curva pela direita na proa 215. Positivo, ciente. Não, só para saber que senão a gente antecipava o trem de pouso para perda de altitude. Estamos cientes. Certo. Tráfego que precede agora posição 1 hora, 7 milhas, rumo nordeste, passando 3.500 pés para 2.000 pés, Boeing 737-800. Ah, positivo, ciente. A gente cruza após passar o localizador, proa 215, ciente. Correto. Gol número 2, desça para 4 mil pés, altímetro 1019. 4019, na gama 2. Voador 31190, livrou. 31190, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3190. Gol 1925, contato radar 3 milhas, tudo Salvador, tudo para o nível 360 na saída Árvore. 360, saída Árvore, 925. 54 no 5, pista 10, aliás, decolar 140 com 4. 10, aliás, decolar 10, 54. Pista prego, chamando pronto para descida. Altímetro no 019. Patrulha 6143, 5 milhas para Ponce, pode prosseguir ou é apresentar esse carimbo? Ocean 6143. Preparação para final do procedimento elétrico. Foi curva direita, proa 230, limite radial 260 de Salvador. Proa 230 pela direita, radial 200 de Salvador, como limite do procedimento 261 no passeio. Gol 1-2, curva direita, proa 060, limite para essa proa por 7 milhas. Direita 060 por 7,62. Gol 1601, desça para 2 mil pés, altímetro 1019, aguardando o vetor final. Positivo, ciente, aguardando o vetor final, descendo para 2 mil pés. O gol 1601, no... proa 215 agora? Tá no ILS, o objeto 6720. Objeto 6720, completa final, torre 118, decimal 95. 118, 95. Gol 1601, condições de controle esquerda para o 050. Esquerda 050? Afirma. Positivo, mas é, não seria mais interessante fazer pela direita e já interceptar o localizador? Tem condições de reduzir velocidade. Autorizado pela direita, o gol 1601, no reporte estabilizado. Positivo. Direita, intercepta o ILS, gol 1601 na Prodiduna. Obrigado. Correto. Fingiu no 3-0, passarei. Controle, confirma a frequência da torre para o F7720. Torre, 118-95. 118-95. Controle, boa noite, 35219, decolou, não se escuta. 35219, contato radar na decolagem, suba para o nível 200 na saída Árvore. Nível ascensão para o 200 na Árvore, 5219. Passarei 2231, atingiu no 3-0. Passarei 2231, controle Salvador ciente, autorizado nível 070. Autorizado 070. Gol 1-2, curva direita, proa 180, limite logo. Desça para 3 mil pés. 180, descendo para 3 mil pés, fica lá no trator, 6-1-2. Controle Salvador, 354-5, decolou cruzando 1800 pés, saída coral na sua escuta. 354-5, contato radar na decolagem, tudo para o nível 140 na saída coral. Senhor, 140 na coral, 354-5. Dá presente, autoriza a de coral? Autorizado. Plano de coral dá presente, 354-5. Gol no 755, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 5219, reparação para evitar tráfego na chegada mar e curva esquerda, proa 220, limite lá nessa proa até passar o nível 120. Após o nível 120, autorizado direto com isso. Ok, então, reparação esquerda 220, limite dessa proa até passar o nível 120, após direto com isso. 5219. Correto. Embora só. O Oceané 6201, até que ele no 4. Confirme pátio 1, posição gate 5. Completa final, torre 118, decimal 95, tem um bom posto. 18195, obrigado, grato colaboração, gol 601. Gol número 2 para o localizador, esquerda proa 150, desça para 2 no pé, autorizado a final do procedimento LSX2. Reduz a velocidade 1709. 150, 2 no pé, 6612. Passarelo 2230, retração para sequenciamento, esquerda proa 025, limite radial 290 de Salvador. Ok, proa 025, limita pela... Oxanay 6143, desça para 4000 pés, proa esquerda proa 185, limite localizador. 4000 pés descendo, proa 185, limitado pelo curso do localizador, 6143. Meia 201, após passagem do Airbus 330 da Air Portugal, autorizado, puxa a cena. Pode usar aqui, ó, 6201. Prova uma boa, é 6720, livrou. Web 6720, autorizado táxi via Alfa, reporte extra, taxa direto. Alfa, chama aqui da Juventus, perfeito. Salve do 1856. 1856, prossigo. Na 2, mais um minuto, puxa o estacionamento. 1856, mantenha a posição, guarde para puxa o estacionamento. Aguardando, 1856. Passarei 2231, direita proa 035, limite loco. 035, limita pelo loco, passarei 2231. Correto, reautorizado, descida para o nível 050, reduz a velocidade 200 nós. Descer 050, reduzindo para 200. Oxanay 6143, reduz a velocidade 170 nós, para o localizador, curva esquerda proa 140, desça para 3000 pés. Reduzindo para 170, descendo para 3 mil pés, no curso do localizador, vai confirmar o Oxalé 61, não passei. O 1925, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8. 1288, mal perfeito. Trip 5219, dá presente direto com o Kip. Está presente direto com pista 5219. Juliette, com 6720. 6720, aguarde, mantenha a posição. Descendo para 3 mil pés, reduzindo para 1709. Oxanay 6143, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. Segue tráfego na aproximação, 5.5 milhas, bordo 737-800. Firmativo, descendo para 2 mil pés, autorizado a aproximação, seguindo 37 à frente, 6143. Como me pode iniciando, puxa. 295, na mesma 2. Toda senhora, está iniciando o puxo. Ok, o Xana é 6201, no reporte para o seu ataque. Tá lá. Gol no 273, autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 019. Descendo para 4 mil pés, gol no 273. Passar o gol número 2. 0 2 mantém road point runway 10. Mantém position. Aula 0 2 2 Salvador, gol no meio, no 2, sinal baixar travado. Boa noite, avistado, checado o trem, tráfego precede 37 companhia, toca a pista, um momento, agora liberação. Vento 170 graus, meia dúzia nós, altímetro no 0, 19. Pista molhada, sem chuva. Sente agora a liberação de pista, no meio, no 2. Comando 601, sala 51, direita 119. Direita 219, Lua. Boa. Como é que tá a pista? Tá molhada? Para 2000, pai, livre LS, porta estabilizada. Passa para 2000, livre LS, porta estabilizada, passageiro 2231. No 601, poderia confirmar a situação da pista? Dá uma olhada? Tá úmida. Obrigado. Pista úmida. Tenta, no 692. Salvador, o 8621, vai iniciar o táxi. 127, após 3:40, o alternado é bom. Autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera chame torre contra frequência 118-9, 5 altímetro no 099. No 099-295. Xana 6201, confirme alternativa, por favor. É confirme. Gente, Xana 6201, bom voo. Obrigado. Torre de Salvador, Oxamé, 6143. 6143, sete do tráfego, reporte 4 milhas para a cabeceira, checada trem. Reportará, 6143. Pista úmida, sem chuva na vertical, vento 180 com 8.019 para o Oxa. 1019, pista úmida, 6143. Presidente, aguardando para ingresso no Pátio 1, no posto. Gate 04. Gente, aguardando, 601. Milhas, Oxané, 6143. Gente, continua agora a liberação de pista, 6143. Aguardando, 6143. Volumeno 2, o solo 54, libera a direita via Foxtrot 129. Controle o Kilo Serra Lima, já está visual com aeródromo. Tente, torre 1895. 85, boa noite. Boa noite. Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, até a rotatória inicialmente, aguardando a liberação, pistão 7 para o pouso. Positivo, rotatória, aguardando. Oi, Salvador, boa noite, passageiro 2231, estabilizado no ILS. Gente, é um ATR ou um 45? ATR. Gente, reporte externo, baixar travado, formação de tráfego à sua esquerda, temos um King Air. Aproximadamente a 6 milhas final no 7. É, o tráfego não interfere na sua aproximação. Continua agora a liberação. Continua a liberação, passageiro 2231. Quilo Serra Lima, tem condições de reduzir um pouco para evitar simultâneo com a TR da passarela? É positivo. Ok, continua em final no 7. Na medida do possível, agora a liberação para evitar simultâneo com a TR, ok? Positivo. Qual zero to 2, are you able for takeoff immediately as soon as possible? A parameter final, zero to 2. Ok, there is a traffic on short final and another one in about 5 miles. After the first one, clear line up and wait. And wait for clears for departure. After the first landing, this one from Avianca, clear to line up runway 10, epsilon 0 to 2, expedite. Valeu, obrigadão, colega, um ótimo voo. Recife 1-2-2-2-2-9, graças. 2-2-3, zona. Oxenem 6143, no solo 56, libera a pista deslizando na medida possível, direito 129. Ah, o Chané sempre feliz, amigo. Tá livrando já, vai chamar um 219-6143. Obrigado. Protocol 022, the wind is 180 degrees, 08 knots, clear for takeoff. Defender Golf 10, protocol 022, grato. Nada. Gate 737 da Gol no gate 04 do Pat 1, autorizado por estacionar. Após a entrada do 37 do quarto, está autorizado por estacionamento com o 956. Paulo Salvador, é o Xané 6143. Xané 6143, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette 6143. Paulo Salvador, com o Polo. Com 67, aguarde para cópia. Pouso VT Sul 8 nós, altímetro no 09. Pista úmida, sem chuva. O Airbus acabou de liberar a pista. Pouso autorizado. Pouso autorizado, embaixo checado, passaria 2-3 zonas. Momento 2 mantém a posição, aguarde para ingresso no gate 02, parte 1. Mantém a posição, aguarde para ingresso no 02. Tá, da chave travado, livre pouso, observa o passarelo. É, protocolo 0 to 2, airborne 58, Salvador Control Frequency 128, decimal 0, have a nice trip. 5-0, control 0 to 2, muito obrigado, até mais. 6201 da Oceanair, ponte cara do 10 pronto. 6201 no Oceanair, alinhar e manter a pista no 0. Alinhar e manter na 10 no Oceanair 6201. Subiu no 273. Golo 273, vê se mantenha 3 mil pés. Informa o tráfego nessa posição de 1 hora 13 milhas. Um Charlie 402, mantendo 1.500 pés rumo nordeste. Sentido tráfego descendo para 3 mil pés. Golo 273. Golo 273, airborne on Puka departures, depart transition. Portugal 022, way the contact, clap at level 370, Puka departure. A Bravo 370 requesting ending 070 to avoid. Boa noite, TAM 3294, ação de identificação. Desce para o nível de voo 050, direto TAP. TAM 50, Bravo Tchau 022 requesting ending 065 to avoid. É tu que pede em 065, Charles 022. 567, pronto, copy. 1567, autorizado Salvador, direto Brasília. Correção, Salvador para Brasília, via Upezulu 17, nível 160. Decola pistão 10 após curva à direita, sai da árvore, transição é lenta. Transponder 5545, controle de frequência no 20, decimal 8. Confirmar o nível autorizado, cabeça. 1567, nível autorizado 360. 360, autorizado para a segunda via, o 1967, decola na aula 10, na área, transição é lenta. Responder, controle no 208, bônus. 1567, contingimento correto, reporte pronto para puxa cena. Fala azul 4206, 3706. 206, aguarde cópia. 06. Natal. 08. 08. Alfa no ponto de espera, chame torre, frequência 1198, decimal 95, altímetro 1019. Isso é Alfa, altímetro 95, obrigado. Autorizado, reporte rotatório, Alfa Tango Tango. Tango, extensão 1-0. Após Gong 737 da Gol.